E começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou terraformar o planeta do Xande. Eu sou o Xande e eu já tô com torcicolo porque minha peruca tá muito pesada. Fala galera, aqui o Snake e... quanto que tá esse rachixe aí, cara? Bom, então vamos aqui para mais uma edição do nosso podcast. Podcast número 66. Olha aí a oportunidade. Mas... Dia 31 tá aí, né? É. Estamos aí no mês de outubro. E vamos falar a respeito das nossas jogatinas. A gente teve bastante jogos aí que viu mesa recentemente. Uhum. E a gente vai falar isso logo após um recadinho básico aí. E você pode comprar esses jogos que a gente vai falar hoje, a maioria deles, lá na bravojogos.com.br, nossa loja parceira. Então entre bravojogos.com.br. Então vamos lá pro nosso podcast. Bom, vamos começando então. Tiveram vários jogos e eu acho que a gente vai já começar no rachixe, quer dizer, É a dança do rachixe? Não. Mas, Nick, sua abertura foi relacionada com qual jogo? Estamos falando de Medici, jogo que saiu pela Paper Games. Cara, é um jogo de leilão e treta. A gente vai falar treta sempre em todos os jogos que a gente jogar. Sempre que tiver a oportunidade... tiver a oportunidade, a gente vai falar de jogos que geram babaquice. Ah, é. Com certeza. Mais um, né? Sempre. Ou seja, qualquer papel que esteja na nossa frente. Entre a gente, né? Qualquer outro grupo de pessoas é um jogo civilizado, honesto, bacana. Colocou na nossa frente é causa, destruição e morte, né? Não, mas pensa só. É um jogo de 95. Caraca. Novamente, mais um jogo do Rainer Nisia, né? Que é o designer das antigas, que até hoje tá nativo aí, né? E ele é um jogo exclusivamente de leilões, né? Uhum. Então, nós lá estamos indo para um mercado de leilões, assim, onde tem vários tipos de recursos, onde você vai comprando recursos para vender para a família Medici depois, né? Certo. E ele tem uma mecânica de leilão que é interessante. Todo turno, uma pessoa vai poder abrir lotes. Os lotes podem ser de uma a três cartas. Essas cartas são de cinco tipos diferentes. Lá, você tem a parte de trigo, roupa, você tem o haxixe, tem as especiarias, outras coisas, né? É que a gente... É sério ou vocês transformaram o recurso? Não. Como sempre, a gente transforma o recurso. A gente transforma. É assim, galera, não é haxixe, tá? Só avisando, mas... É porque... Aqui. É o que... É porque a gente, quando a gente joga, a gente vai colocando nome aí pras coisas, entendeu? Sei. Sabe, né? Não use drogas, crianças. Mas assim, os recursos são, que nem você falou, trigo, tecidos... Especiarias. Especiarias. Tá. Só que daí, por conta da imagem, a gente acaba sempre zoando, né? É então, isso. Faz parte da nossa brincadeira. É o pozinho mágico. Mas, como consiste o jogo? Cada turno vai ter um jogador da vez que ele vai abrir esse mercado, esse lote, certo? E o próximo jogador... depois dele, vai dar um número, ele vai dar o lance dele. E diferente de outros jogos de leilões, você só pode dar um lance apenas. E outra coisa melhor ainda desse jogo, que o lance, o dinheiro que você gasta são os seus pontos de vitória. É. Então você tem que saber fazer esse equilíbrio, sabe? Do que é bom... Quanto que você vai torrar e quanto isso. Você vai recuperar desse dinheiro que você gastou. Exato. Porque também tem isso, né? Tem os barcos, tem que encher, né? É, você tem que encher o seu barco e você tem que pensar quanto que vale aquele material que tá em leilão. Uhum. Porque também gera pontos. Conforme você tem os lotes que você vai comprando e você vai fechando o navio, quem tiver o maior valor no navio ganha mais pontos de vitória, depois o segundo vai ganhar menos e a última pessoa não ganha nada. E depois, não é só isso que vai gerar pontos de vitória. Você também tem pontos de vitória conforme as trilhas de cada item que você comprou, entendeu? Ele tem um set collection bem... É um set collection, justamente isso mesmo. É, porque, por exemplo, desses cinco materiais que você vai coletando, quanto mais materiais você tiver dele, nessa trilha de pontuação que você vai tendo, você chega num determinado ponto que quem é o primeiro, o segundo e o terceiro vai ganhar pontuações em cima disso. Sim. Certo? Mas quem tiver mais à frente, vai chegar uma hora que o primeiro lugar não vai ganhar apenas 20 pontos. Ele vai ganhar 20 pontos mais 5 pontos ou mais 10, mais 20. Como se você fosse o mercador especialista em trigo ou o mercador especialista em tecido. Então, isso. Você vai... Vamos fazer um comparativo, né? Quando ocorre o leilão e os lotes, você abre as cartas de recurso geral, elas variam de 0 até 5. E existe uma única carta que custa 10, que é o ouro, mas ela lá durante a contabilidade do set collection, a gente tá falando, isso. Ela não vale pontos de vitória, né? Ela não vai avançar em nenhuma trilha. Ela só vai garantir a pontuação dos navios que vieram, entendeu? Existe aquela pegadinha, né? De você abrir um lote e você abrir um lote de 3 cartas 0. Daí você queima as cartas. Ou não, porque às vezes é valioso pra você. Ah, sim. Por conta de quais tipo de recurso que você tá tentando fazer o set collection, né? É, você tem que ter essa sapiência, né? tem. Quanto que você vai gastar. Às vezes, pelo fato de você ser o último jogador a dar o leilão, e essa que é a parada legal. Uh-huh. Porque, por exemplo, eu dou 5 pontos de vitória pra ele, paga 5. O Xande, ele vai escolher pagar 6 só pra cobrir o meu lance. Ou mais. Ou dar aquele aulinho, assim, sabe? Tipo, jogar... Não, eu vou pagar 15. Pra justamente amanhã derrotar os abos, de querer pegar esse... É porque, às vezes, ocorre de vocês não comprarem da lance, e pra mim, eu vou lá e compro por 1. Não pode comprar por 0, mas é essa parte que é, assim, é um jogo mega simples, mas o que tem de genial dele, porque, assim, ele vai te incentivar a gerar essa treta. Porque você pode abrir 1, 2 ou 3 cartas. Às vezes, você abre uma carta de 5 e você tem aquela malícia também, né? Porque o navio, conforme você joga, ele tem espaços. Vamos supor que vocês dois já pegaram as cartas, 3 cartas, e tem 2 de espaço, eu vou abrir um lote com 3 de carta, porque vocês não podem comprar. E eu vou comprar esse lote por 1 de valor. Porque vocês não podem participar desse leilão, entendeu? Porque não tem espaço no barco, sim, né? Então você pode brincar com isso daí, né? Fazer justamente essa estratégia. Tipo, eu vou eliminar... Eu vou deixar os outros jogadores gastar os pontos dele. Eu vou jogar sozinho depois nas últimas rodadas. Porque eu sempre vou abrindo 3 e eu compro aquilo lá sozinho pra mim. Sim, isso é bem legal de como funciona. E em termos de estratégia, ele é um jogo bem difícil, né? Uhum. Porque é aquela coisa, né? A pessoa que abre o leilão, ela vai jogar por último. Então ela já vai saber o preço das coisas e ela vai simplesmente decidir se ela vai ou não comprar aquilo, né? Mas a pessoa que tá imediatamente à esquerda do jogador que abriu o leilão, ela tá completamente no escuro e as coisas não têm preço. Preço é feito pelos próprios jogadores. Sim. E ele que vai determinar como que vai ser os lances, né? A partir daquilo lá. Exatamente. Se a galera compra ou corre, né? E eu acho que a coisa mais babaca do início do Magic é que você começa com muito ponto de vida. Uhum. São algo como 50 pontos. São 40 pontos, 40 pontos. Em 2 a 3 jogadores e diminui conforme mais jogadores, entendeu? Então, o primeiro leilão é aquela coisa mais ou menos assim, eu não sei se eu dou 1, se eu dou 10, se eu dou 20 ou se eu dou 40, entendeu? Aí você dá 40, fica com 0 pontos de vitória, e outro cara olha pra você e fala, haha! Fica aí com essa porcaria de 7 que você pegou. Então, ele é um jogo que, além de você tentar planejar os lotes, você tem que ler os outros jogadores. E ao mesmo tempo, parece que você tá comprando uma coisa inútil, mas lá durante a pontuação do tabuleiro mesmo central, você pode ter benefícios, entendeu? Exatamente. Porque cada trilha que você tem, quem tiver mais acima vai ganhar ponto de vitória. Isso é massa. E tem coisas que às vezes você pensa no trade-off e fala assim, cara, algumas coisas você ainda consegue falar assim, se eu conseguir isso, eu vou conseguir mais 10 pontos de vitória porque eu consegui, sei lá, 3 do mesmo tipo, então vale a pena eu gastar tanto, sabe? Uhum. Mas você só consegue começar a fazer conta quando o jogo já tá meio no meio, assim, né? É. Quando você não tem nada, é selva. É selva. E é um apontando pro outro ali e ninguém tem limite no barco também, né? É. Abre-se quantas cartas quiser, o início dele é bem caótico. É verdade. E assim, lembrando que o jogo ele tem 3 rodadas, né? São 3 dias, né, de negociações. Uhum. Cada rodada é um dia. E só acaba quando todos os barcos estão preenchidos, né? Todos menos um, né? Todos menos um. Sempre vai acontecer de um jogador não conseguir completar o barco vai dele. Comprar cartas automáticas se tiver. Se tiver. Uhum. Aí que tá, porque você pode ser o último jogador e, vou comprar automaticamente as últimas cartas só pra preencher o espaço do meu barco, pra poder fazer a contabilização da pontuação. Mas acontece de, por exemplo, o leilão ser tão ruim, as cartas... Ninguém dá lance e as cartas são descartadas. E como você tem... você pega um baralho e você divide esse baralho... Dependendo do número de jogadores, tem dependendo um número X. Mas você divide esse baralho, né? Você tem chance de jogar, tipo, um número específico de cartas, senão depois e não alguém vai ficar sem. Alguém fica sem no final da jogada. Então, isso daí também acrescenta um outro nível de estratégia. Sim. De você negociar, tipo, vou começar a queimar. Eu já peguei as cartas boas e agora eu vou começar só a queimar carta pros outros jogadores não querem comprar. Sim. Então é bem legal essa parte também. E fora que a produção da Paper Games, assim, o tabuleiro tá mega bonito. Ele tá com verniz em algumas partes localizadas. É uma caixa... ela não é uma caixa, por exemplo, de um agrícola, mas ela é praticamente metade dela, né? Então eu acho uma produção bem da hora. Então fica a nossa recomendação aí pra quem gosta de jogos de leilão, né? Jogo de leilão, ele sempre vai causar essa discórdia e a galera no final vai sempre dar aquela risadinha assim, porque tipo, por mais que você se ferrou, você pode se divertir ainda. E ele é rapidinho, né? Jogamos em 2, vale a pena citar isso também. Jogamos em 2, jogamos em 3. Um jogo de leilão em 2 que funciona. Funciona. Castelo do Collection, né? Em 2 ele aumenta um pouco o barco. Uh-huh. Então ele prolonga um pouco o jogo, assim, ele não fica curto e rápido, assim. Mas em 3 jogadores que a gente fez, né? Ele vai até 6 jogadores, mas pode jogar de 2 a 6, né? Isso. Mas assim, foram partidas boas e partidas rápidas. Uhum. Relativamente rápidas, né? Sim. O jogo acho que de que meia hora. São 3 rodadas até que preenche os barcos e faça set collection, vence quem tem mais pontos de vitória. É isso aí. E é bem da hora. Tem rodada que eu acho que demora mais pra contar os pontos do que fazer a rodada. Sim. A galera já acostumou com o jogo e tal, é bem bacana. Aham. Uhum. Bom, eu vou puxar outro jogo aqui, que como eu estou apaixonado por esse jogo, que é o Projeto Gaia, jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Mandala Jogos. Ano passado ele saiu no mercado internacional e ele é uma reimplementação, uma evolução do Terra Mística, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de jogar com o Snake, joguei com a Jéssica também. E cara, como esse jogo, ele pegou o que era bom e deixou ainda melhor, na minha opinião. Sim. É, o Snake acho que tá de prova, que a gente jogou umas 2 partidas, né, Snake? 2? Não, 3. 3 partidas. 3 partidas. E cara, toda partida a gente tá aprendendo coisa nova. Uhum. Questão de estratégia também das raças, a gente já tá começando a pegar mais ou menos como que funciona cada um. Mas o Projeto Gaia, como que eu posso dizer assim, que muita gente acabava reclamando do Terra Mística, era a limitação do terreno. Sim, né? Porque ele é um jogo de marcação, né? Um jogador vai tentar trancar o outro pra não pegar o terreno e tal, né? E sempre com o mesmo mapa, né? Uhum. Dependendo se com a expansão você tinha no segundo mapa, mas você é isso. No segundo mapa. Eu não lembro se ele tinha o verso também, não? Não, né? Não. É só um mapa mesmo. Esse daí, você tem um tabuleiro modular, então você consegue, ele dá no manual um set básico pra você montar, mas a partir do momento que você entendeu como que é o jogo, as próximas partidas você pode montar conforme que você quiser. E, tendo isso em mente, você também pode escolher a sua raça de acordo com o mapa que foi gerado. Então, não necessariamente eu vou pegar sempre essa raça, porque sempre nesse lugar vai dar certo de eu combar de tal maneira. E também o mapa, por exemplo, se você jogava em 2 no Terra Mística, o mapa era o mesmo que em 5. Esse não, ele faz um equilíbrio, né? Ele é de 1 a 4 jogadores. Ele tem um modo de automa, é pra você jogar solo. Então, de 1 a 2 jogadores o mapa é com 7 setores. E de 3 a 4 é de 10. Você pode reduzir se você quiser deixar mais truncado o jogo. Mas ainda assim, eu recomendo, mas eu vou dizer umas coisas aqui, né? Por que eu gostei mais dele? Primeiro, pela questão do mapa, que eu achei ele mais interessante por conta do mapa, de você não ficar truncado. Uhum. Mas, pra mim, o que brilha é aquela trilha de tecnologia. Sim. A trilha de tecnologia é basicamente o substituto da trilha de cultura, né? Isso, culto. De culto, isso. Que tinha no Terra Mística. Uhum. Porque essa trilha de tecnologia, ela gera benefício de volta pro jogo. Então, dependendo no Terra Mística, dependendo da raça, você não tinha por que tá investindo naquele trilho de culto. É, ela é boa pra você rotacionar o ciclo de poder só. E era meio que uma corrida também, né? É. Antes de vitória chegar no final. Então, ele ainda tem isso, só que nem eu falei, o benefício que ele tem agora no Projeto Gaia, ele é permanente. Alguns deles são permanentes durante o jogo. Você melhora a tua expansão de seu movimento, alcance, né? Seu alcance, o número de o que seriam pás, né? No Terra Mística. Nesse daí seria um terraformar, né? Então você tem quantidades de terraformagem que você precisa ter pra transformar um planeta com uma atmosfera habitável pra sua raça. Você vai melhorando esse tipo de coisa. O que antes era no seu board do jogador, né? Na sua ficha do jogador, ele ficou geral pra todos os jogadores ali. Então ficou bem mais tranquilo. Tranquilo, ficou bem mais visual pra você entender o que, que você precisa fazer, onde que você tem que ganhar a pontuação. Pô, eu preciso alcançar um planeta distante, eu preciso melhorar esse meu alcance. Ah, eu preciso ganhar conhecimento pra poder gerar mais tecnologias. Então, com essa trilha de tecnologia, você consegue visualizar melhor e ter um objetivo mais fácil. Você dá um objetivo pra aquele board separado, entendeu? Enquanto no Terra Mística o jogo funciona mais no mapa principal, isso. O Gaia Project, o Projeto Gaia, no caso, ele funciona tanto no tabuleiro quanto nessa trilha de tecnologia. Porque a trilha vai te dar tanto benefício que não vale a pena você deixar de investir nela. Uhum. Mas tem, ainda assim, tem muita similaridade com o Terra Mística. O tabuleiro e a evolução das estruturas são, é o mesmo que você tinha no Terra Mística. Você vai de mina pra estação de comércio, depois pra Instituto Planetário, ou você pode bifurcar pra laboratório de pesquisa e depois academia. Essa mesma lógica vai funcionar. A parte da renda, tudo que tem mãozinha que você vai ganhar, então a parte de iconografia é... Você manteve a maioria das coisas. Sim, ele mudou algumas coisas, né? A única coisa que acrescentou diferente, por exemplo, ele tirou os priests, né? E acrescentou uma trilha de conhecimento. Então você tem uma segunda moeda, além do dinheiro, além dos trabalhadores... Você que é o minério. Que é o minério, né? Sim. Que seriam os trabalhadores. É, você tem o conhecimento. Sim, é porque... Lembra no Terra Mística que você tinha os cubinhos brancos, que eram os trabalhadores, certo? Nesse, ele não pensa como um trabalhador. Ele pensa como um minério pra você poder construir as coisas, entendeu? Ainda vai funcionar aquela questão da parte de comemorar, só que você pensa numa questão do espaço, né? Como que vai funcionar isso? Ele funciona com uma vizinhança, que é sempre dois de distância. Então, por mais que os planetas estejam distantes um do outro, ainda a galera vai tentar se aglomerar num canto pra tentar pegar esse benefício, uhum, né? É tipo o busão, tá ligado? É isso. Quando passa dois busão, assim, eles mandam uma luz pro outro, assim, é mais ou menos isso. É, exatamente. Só que é o busão espacial, nesse caso. É. Ainda você vai ter a questão dos seis turnos, cada rodada vai ter um bônus de rodada que você vai pegar no começo de cada rodada, além do bônus de pontuação de rodada de final de jogo, mas ele tem muito mais rejogabilidade, porque ele tem muita coisa que você sorteia. Então, se você já achava a questão de assimetria por conta das raças do Terra Mística, adiciona a parte da configuração do mapa, adiciona as peças de tecnologia que são variáveis, a gente jogou fixa toda hora, mas é variável aquela ordem que elas ficam, certo? As tecnologias avançadas, você também tem que considerar outras coisas que vão surgindo, as peças de pontuação, as peças de pontuação final de jogo, e por isso, pra mim, ele é um jogo assim que supriu. É, eu que gosto dessa parte mais de maquininha de ponto, né, do Engine Building, que ele tem um pouco disso, ele é perfeito. O Snake mesmo, eu acho que jogou com uma raça lá, que é os... É uma raça Jordan. Vermelha, eu não lembro agora. É laranjada. Os Dungais, né? Isso. Ele é igualzinho o Dungai. Eles, quando eles colonizam um planeta novo, eles ganham conhecimento. Com conhecimento, você consegue comprar tecnologia. Não, você consegue avançar trilha. Isso. Comprar tecnologia quando você constrói laboratório e academia. Isso. É, você consegue avançar nessa trilha de tecnologia. No final da partida, eu tava, literalmente, sem trabalhador e sem dinheiro. Uhum. A única coisa que eu tinha era conhecimento. Eu tava em tebilu total ali, tá ligado? Então, eu comecei a combar, tipo, eu gastava conhecimento, eu conseguia conquistar um planeta, recebia conhecimento de novo, fazia uma ação, ganhava conhecimento, e assim foi indo, eu só gastando conhecimento. E no final, acho que... Você ganhou por conta disso, só nesse ciclo, porque você ficou conhecimento, depois ganhava minério, aí você ficava fazendo um monte de ação e ficava lá só de braço cruzado olhando, sabe? E só fazendo troca de conhecimento, uhum, e só combando com a raça em si. Isso foi no último. E cada raça, né, joga de um jeito, então você tem que saber explorar isso igual no Terra Mística, você tinha que saber explorar e usar o máximo de benefício dela. Eu joguei com azuis terranos em outro dia, com o Gustavo, o nosso ouvinte, e cara, muito, muito da hora jogar com ele, que ele é totalmente focado no Gaia, que assim, lembra que tem um ciclo também, né, de poder, né, que o Terra Mística tem na ficha do jogador, das três bacias, mas ainda agora tem um ciclo adicional. Uma vez que você, por exemplo, sobe na área de pesquisa de Projeto Gaia, você começa a terraformar os planetas de cor roxa com os Gaia Formador que você vai ganhando, que é uma peça nova que tem, que não tem Terra Mística. E essas peças, você coloca em cima do planeta roxo, e sempre que inicia uma nova rodada, ele tem quatro fases. A fase de renda, a fase de Gaia, a de ação e a manutenção. Durante a fase de Gaia, pra você fazer esse Gaia formação num planeta, você tem que pegar suas peças de poder e arrastar pra essa área verde, e depois, durante a fase de Gaia, as peças verdes, da onde que tava, vai pra tudo pra área 1, entendeu? E todos os planetas que são roxos, que tem Gaia formador da rodada anterior, eles viram um planeta verde, que é o planeta Gaia, que você pode habitar ele, entendeu? E o legal é que esse planeta verde, ele é um planeta coringa. Qualquer raça pode habitar nele. E ele não tem custo de terraformação. Mas daí ele tem essa questão de você tem que pagar pra você entrar nesse planeta, ou usando esse método de transformar esse planeta roxo no planeta verde, que daí ele se torna habitável, ou você gasta uma outra moeda que foi acrescentada nesse jogo, que é o cubo de inteligência quântica. Isso, ele é um cubinho. Cara, aquele cubo, eu tenho vontade de morder aquele negócio. Parece, cara, uma gelatininha, né? Parece uma gelatininha, só que assim, ele é um cubo assimétrico, ele é um cubo faltando um pedaço. É, ele é como se fosse oito partes menos um. Menos um. Sete. Cubo assimétrico, ok. Não consegui imaginar mais. Pensa assim, pensa um cubo. Pensa um cubo, divide ele em oito. Só que tira um cubo desse cubo e fica sete, entendeu? Vai ficar faltando um cantinho dele. É tipo um cara sem dentes. Assim. Isso! Só que assim, é legal porque você pega os outros cubinhos e eles se encaixam. Uhum. É tipo um... É retardado? É. Mas você é gostou. Tão bonitinho, cara. É um detalhezinho tão legal na peça. E, então, com esses cubos, daí você paga. Se você não fez esse processo de terraformação, dos planetas roxo pra verde, tem alguns que já estão no board desses planetas verdes, desses planetas gaias. Então, pra você entrar, você só precisa pagar com um cubo desse. Uhum. E é legal também do cubo, que ele é uma moeda universal pra você fazer qualquer coisa. Você gasta ele como conhecimento, pra você... É, ele tem várias ações grátis que você faz faz essa conversão, inclusive você faz ele, essa conversão. Ele te ajuda temporariamente pra você alcançar mais longe, entendeu? Você pode gastar, cada cubo que você gasta desse, você aumenta temporariamente o seu alcance em 2, entendeu? Por exemplo, no começo você só tem alcance 1, e conforme você vai evoluindo na trilha de navegação, você vai aumentando o seu alcance de 1 até no máximo 4, mas às vezes você quer num planeta que é barato pra você, mas tá 3 de distância, e você só tem um inicial, gasta um cubo, você tem esses 3 de alcance temporário, entendeu? É pra você espalhar sua influência na galáxia. Ele é um recurso universal, pra você fazer o que você precisar naquele momento. Sim. Às vezes você precisa de um trabalhador, às vezes você precisa de mais um crédito de dinheiro, às vezes você precisa de mais um conhecimento, ou até mesmo mais um de distância ali. Uhum. Então você troca ele com qualquer coisa. Então ficou bem mais dinâmico, porque tem mais recursos e tem. Você não... Tem mais possibilidade, é um jogo de mais possibilidade. Uma das coisas que o Terra Mística, que acontece no Terra Mística de vez em quando, é que você fica travado, às vezes por causa da questão da terraformação, né? Uhum. Então às vezes você precisava, a terraformação era o passo que você precisava pro resto da sua estratégia, mas aquilo tá te custando muitas pás naquele momento e já era. Esse daí você tem esse escape pra você ir em planetas neutros. O único empecilho talvez é a distância de você alcançar esses planetas neutros, que são os Gaias, né? Os verdinhos. Ou então terraformar os roxos. Pegar esse, como que é, o Gaia formador e construir ele pra você subir na tecnologia pra poder construir ele e gastar os seus pontos de poder pra colocar ele em campo. Pra daí no próximo turno ele se transformar num planeta útil. É, isso Gaia. Aí você poder entrar e construir e evoluir. É, em resumo, assim, é um jogo que é difícil de ter os dois na coleção, porque se você curte mais um, você não vai colocar outro na mesa. Isso é fato. Assim, porque ele é, pra mim, é uma evolução muito boa e por isso que eu curti bem mais. E acho que durante a semana ainda vai sair mais um overview que eu fiz também no canal aí. E questão de temática, assim, ele não vai... Ele faz jus à mecânica do jogo ali, todo o conceito que ele tem ali, mas... Ah, eu vou pelo Terra Mística porque ele tem temática fantasia, medieval. Não, porque o que brilha mais no jogo em si é a mecânica do que a temática. Então... É, e o pessoal pode até reclamar da arte, mas a arte é praticamente a mesma coisa. Não tem nada assim, nossa, a arte tá mais feia. Você talvez... Ah, eu prefiro os componentes de madeira, mas eu achei os componentes muito bons ainda. É, é verdade, né? Porque os componentes, eles são as pecinhas de plástico, são as construções entalhadinhas, bonitinhas, detalhadas. Então, é muito legal, cara. Eu acho que ele dá uma... Sei lá, um toque mais interessante. Mais tecnológico. É. Xande, arruma a peruca aí, cara. Ô, peraí. Vamos falar a respeito do Lisboa, também mais um jogo que a Mandala trouxe aqui pro Brasil. E é um jogo do Vital Lacerda, e é a minha primeira vez com o Vital Lacerda, sua primeira vez também? Primeira vez. Que delícia, cara. Curtiu o jogo? Foi bem bom. Bom, Lisboa, então, ele é um jogo de tabuleiro que a temática dele é a reconstrução de Lisboa depois do terremoto. Então, basicamente, não teve só um terremoto, né? Junto com o terremoto, a água também invadiu a cidade e tiveram incêndios junto, né? E tudo isso daí é retratado em fichas de desastre que ficam em volta do tabuleiro da cidade que você vai reconstruindo. Pra reconstruir, então, você tem que se relacionar com as autoridades da cidade, né? O arquiteto, que é o Manuel de Maia. Sim. O rei, que é o Dom João. Dom João I. E o Marquês de Pombal, que é o... Se não me engano, ele é o primeiro-ministro, né? Ele é ministro das Relações Exteriores, né? Então, é assim, ó. Primeiro, o jogo, mecanicamente, ele é maravilhoso. É um jogo que você faz uma ação, mas toda ação vai desencadear uma nova coisa, né? Então, uma ação que você faz, você vai ter uma etapa 2, uma etapa 3, uma etapa 4. E fora que é o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida. Como esse jogo é bonito... Como? A arte dele é muito bem feita. Os detalhes foram muito bem feitos pelo designer, né? Sim, o Ian... As partes do tabuleiro é como se o desenho tivesse sido feito em cima daquelas cerâmicas portuguesas, né? Uh-huh. E algumas delas estão rachadas e as rachaduras são muito reais no desenho. Você olha assim, ué, mas peraí. Parece o banheiro lá de casa. E basicamente as ações, então, você pode fazer 4 tipos de ações, onde 3 delas são exatamente ir até esses 3 personagens, né? É, na verdade são 6 tipos de ações. Você pode fazer ação visitando um nobre, né, que é um dos 3 que você falou. Você pode patrocinar um evento, que é pra gente jogar uma carta de tesouro nessa área do nobre. Só que essas ações, elas vão requerer de você que você gaste influência, porque você vai ter que falar com essas pessoas, você tem que ser uma pessoa influente. Senão ele nem fala com você, né? Já tá aquele monte de gente na fila, quem é você? Exatamente, ele fala assim, quem que é você? Que, que você tá fazendo aqui? É que eu dividi as ações, assim, meio na minha cabeça, assim. Porque eu pensei assim, tem as ações que você pode jogar as cartas no seu próprio tabuleiro. É o tabuleiro de portfólio. Exatamente. E os que você joga no tabuleiro do jogo, que são aí os três... Uhum. Os três personagens, né? Pra você conseguir falar com um dos personagens e fazer as ações dele, você precisa pagar influência. E às vezes você precisa também usar outros recursos pra fazer isso, né? Basicamente, o arquiteto, você consegue construir... As lojas, uma loja na cidade, né? E ao você construir uma loja na cidade, você retira marcadores de desastre. Uhum. E você coloca eles no seu board. O Dungeon primeiro, ele serve pra você... Inaugurar prédio público, pra você movimentar o cardeal, né? E outras coisas. Exatamente. E os prédios públicos, eles ficam nas bordas do board onde você constrói as lojas, né? Uhum. E eles servem pra dar, então, multiplicadores pra loja que você tem. Se você tem um prédio público que fica na mesma linha e na mesma coluna da loja que você acabou de construir e ela tem a mesma cor, você vai multiplicar então o valor daquela linha pelos valores dos recursos que estão nesses prédios públicos. E esse jogo, cara, na minha mesa, assim, que é uma mesa tradicional, duas pessoas o máximo. Porque é muito grande, sério, é muito grande. Tipo, o tabuleiro de jogador, que é o portfólio, ele tem diversas informações. Onde ficam seus projetos, fica ali os cubos de entulhos, né? Onde vai entrar as cartas de nobre e cartas de nau. Embaixo tem as cartas de tesouro, aí você tem as construções, tem muita informação. E é um tabuleiro assim de, sei lá, uns 20 centímetros, 25 centímetros de largura, cara, é muito grande. E outro ponto pro design do jogo é que ele tem uns inserts, né, no tabuleiro do jogador. Ele tem um chanfro, né? É, você pode colocar o cubinho de madeira ali e ele se encaixa ali e não lembra sai. Lembra o Scythe, né? O Scythe tinha isso, lembra? Sim. Né? Das peças que você retira. E isso ajuda bastante nos ataques de terremoto da Piper, né? Quando ela pula na mesa. A Piper, a gente nunca contou isso, mas a gente tá jogando, a Piper, ela vem do nada e pula na mesa, a gente... Caraca! Surprise, motherfucker! A gente teve um ataque desse no Twilight Imperium, né? Teve, cara, mas aí eu vi que era no começo do jogo e não tinha Sim. muita peça em campo. Foi aquele negócio assim, tipo, fica de olho agora a partir de agora, né? O gato, é tipo, ó, o Zabuza tá vindo aqui pela esquerda, o Shanty tá aqui na direita, ó o gato! Sobre a pontuação, né, eu acho que o negócio do jogo é você fazer pontos de vitória, né? Os pontos de vitória, eles são basicamente a forma que você consegue mais pontos de vitória, então, construindo suas lojas, né, e multiplicando isso pelas construções que estão ali. E existem também cartas, né, de final do jogo ali, que você consegue pegar visitando o Marquês de Pombal, né, que contam pro final do jogo. Cartas de decreto, né? E essas cartas de decreto, elas são diversas, né? Elas são objetivos pra você, são, né? São objetivos, exatamente. São, por exemplo, o jogador que tem mais casas numa determinada linha, o jogador que tem mais projetos da cor verde, etc. O que eu gosto dele, assim, que ele é um jogo de muitas possibilidades, né? Você sempre vai ter 5 cartas na mão. Uma vez que você faz uma ação pra jogar, pra visitar o nobre ou patrocinar um evento, que é uma ação no tabuleiro, né? Tabuleiro principal. Ou quando você faz uma ação de baixar uma carta no seu tabuleiro pessoal, que é o portfólio, depois que você faz essa ação, você vai desencadear várias, você sempre vai comprar uma nova carta. Vale a pena também citar que a mesma carta, ela tem informação pra você jogar no tabuleiro principal, tem ação pra você jogar no seu tabuleiro de portfólio, a carta de tesouro você também faz, então a mesma carta ela tem diversas informações, e também tem um flavor text, como se fosse da história, fundou o mercado do sal no Brasil, aí tem dinheiro que vem pra coroa, entendeu? E as cartas elas têm também, elas são datadas, sim, né? Esses acontecimentos históricos eles estão justamente relacionados a isso, e conforme o jogo vai evoluindo e você troca o baralho, jogo, né? Isso. Né? Você pega, é como se você tivesse avançado alguns anos ali, e as cartas elas são mais recentes, né? O que é legal desse jogo é que ele tem muito componente, né? Além de ser muito bonito, assim, mas tudo que você faz você tem que planejar. Por exemplo, quando você visita um nobre, um outro jogador pode seguir a ação, pode pagar o marcador lá de coroa, né? Digamos assim, pra poder pagar a influência e repetir uma das ações. Visita nobre, você vai fazer uma de duas ações estatais e você pode fazer uma ação principal. E quando você segue, você faz uma dessas três, entendeu? Então por isso que é bem maneiro, assim, de como que o jogo discorrendo, ele é muito legal. Ele tem, pra explicar, ele é um parto, assim, porque ele tem muito detalhe. Se eu explicar pra você, eu vou explicar aqui uma partida, vai ser uns 40 minutos, no mínimo, entendeu? E aí, eu acho que até a forma com que a gente tá tentando explicar pro ouvinte não tá muito boa, porque a gente não consegue meio que começar de uma forma lógica, assim, a gente começou meio falando assim, né, na louca, porque realmente tem muito recurso, muita coisa pra fazer, assim, é um jogo e que você, às vezes, você trava, assim, sim, no seu turno. É aquela ação que vai, é como se fosse um tronco, que vai ramificando em galhos, que vai ramificando novos galhos e galhos, e às vezes uma ação que você faz, você desencadeia você vai fazer outras ações, entendeu? Você vai deixar isso no... Claro. Cara que... Desencadeia outras ações, falei certo agora. Mas é um jogo incrível, é um jogo demorado, tá? Que em dois jogadores te levou 2 horas. Mas é porque assim, ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, ele é um jogo do Vital Lacerda, então é aquele jogo que ele faz sentido. A mecânica dele, as coisas que você faz sentido como se fosse a reconstrução mesmo de Lisboa, entendeu? De como que você fez a construção das lojas, os prédios públicos e outras coisas, então por isso que é muito maneiro. Aí o cara reclama que daí vai no cartório tirar um monte de cópia, não sei o quê, mas joga 2 horas de boassa do jogo mais burocrático do mundo, né? Não, não é burocrático, ele só é, tipo, intuitivo, tipo, ele é muitas possibilidades, é caminhos de vitórias diferentes, e por isso que é legal. Mas a burocracia tem seu custo nesse jogo. Sim, porque tem. Você vai visitar um nobre, você precisa de influência, e cara, quando você chega no zero de influência, dá um desespero, você trava total. Aconteceu com o Xande isso. Eu tive que ficar uns 3 turnos quebrando a cabeça pra eu conseguir influência de novo, pra eu conseguir voltar a jogar, sabe? Claro que também era a nossa primeira vez, então eu fiz bastante besteira, assim, e claro, por isso que eu perdi também, né? Mas foi muito legal, aliás, deixa eu agradecer aqui, né, a galera, né? É, isso que eu ia falar, cara, porque o pessoal, eu vi acontecer nos panos ali, eu não pude ajudar, mas a galera fez uma corrente do bem ali. Sim. Que cada um, vamos se juntar, vamos fazer, eles fizeram um grupo ali, do nada me adicionaram, assim, e galera, deu certo aqui. Tem um contexto, né? Sim, tem um contexto. É assim, eu fui realizar uma troca no Ludopedia, e não só eu, várias outras pessoas, e acabou entrando num golpe, enviou vários jogos, e recebeu joguinhos menores, ou tem gente que nem recebeu. Acontece que eu ia receber o Lisboa na troca, a galera vendo a situação, né? Porque eu explico aqui pra vocês, assim, que é uma coisa real. Às vezes eu troco muito jogo pra poder falar no podcast, entendeu? Sim. Eu, tipo, pego um jogo, curto, já vou lá e troco pra poder ter o conteúdo pro podcast. Por mais que a gente tenha arrecadação na nossa campanha do PicPay, por exemplo, tá priorizando pra comprar uma câmera, né? Acho que no final do ano a gente já consegue comprar uma câmera da hora pra poder fazer mais vídeos. Aconteceu que eu fui trocar isso e não recebi o jogo. Aí a galera fez uma corrente do bem, os jogos da troca foi devolvido, o cara ficou com a mão na consciência e voltou. E eu ainda tô negociando com o pessoal ali pra ver se eu faço o ressarcimento do Lisboa, né? Já que teve todo um esforço. Sim, mas sim. Isso vai acontecer ainda assim, beleza? Pessoal, vocês são, ó. Vocês são, cara, muito obrigado mesmo de coração. Fé na humanidade. Eu quero trazer um jogo aqui que a gente jogou, e é um jogo mega rápido, mas ele é um jogo de treta. Você já sabe, né? A treta da matemática. Isso! Que é o Lost Cities. Ah, tá. Eu tava olhando, que matemática... Ah, tá, lembrei. Não é o Pit Crew. Mais um jogo do Rainy Nizia, né? É um jogo também lançado faz muito tempo. Saiu a versão como exploradores no Brasil, mas eu peguei a versão dele em inglês. Ele não tem independência de idioma, só pra você aprender, mas ele é um jogo muito simples. É um jogo de comadre. É um jogo de comadre, como se fosse aquele jogo de vaza, né? Que você vai baixando cartinha, você vai comprando carta, então todo mundo... A gente já chegou a falar no podcast. Foi nos Jogos Econômicos. Também. Mas, cara, como é divertido esse jogo e como você tem que fazer a leitura dos outros jogadores, porque você tá querendo investir nas trilhas de exploração, né? Que são 5 trilhas que você faz. E como a gente compartilha o mesmo baralho, então as cartas que tem numeradas de 2 a 10, eu posso ter um 10, um 9, e o Xande tá lá com um 5, um 3, pensando que vai dar super bem pra ele, e eu tô com carta lá na mão, só guardando, entendeu? E às vezes também, você tá com 9, tá com 10, você precisa de no mínimo 20 pra poder fazer qualquer tipo de pontuação. É, cada expedição, né? Você, a partir do momento que você participa nela, você já vai ter um déficit de -20, entendeu? Então você vai pegar tudo que você colocou lá, tirar 20 pontos, e se você tiver alguns multiplicadores, você vai multiplicar esse ponto, inclusive se ele for negativo, entendeu? Então eu já fiz 60 pontos negativo, o Snake também fez 50 e poucos. Ah, foi lindo. Tem jogo que é só você não fazer nada que você ganha, assim. Uhum. Você vai jogando a treta pro adversário até ele se ferrar sozinho. Que é um jogo que é difícil você tentar em todas as trilhas, né? Sim. Você tem que apostar em alguma trilha e torcer pra que venha cartas boas na sua mão, né? Sim. Você começa com uma segurança, né? Uma segurança, com uma mão boa, né? Que, eu posso investir na trilha vermelha aqui, que eu tô com umas cartas de multiplicação e bastante carta que eu posso investir aqui. É só eu conseguir comprar essas outras cartas que me faltam. E nunca vem essas cartas que faltam! Porque às vezes você fica na dependência de você comprar ou até mesmo do outro jogador descartar essas cartas. É, às vezes não bate a pontuação, então não vale a pena ele ficar segurando aquela carta. Então ele joga pra justamente comprar alguma que vale a pena pra ele. ele? Só explicando, numa rodada você tem suas cartas na mão, você é obrigado a descer uma, seja nas lanes das expedições suas, seja no lixo ali, onde o outro jogador pode pegar. E você tem que comprar uma outra carta, que pode ser do baralho novo ou do baralho de descarte. Então isso te obriga sempre a baixar uma carta, invariavelmente de onde. Então se você tem um lugar legal pra baixar ali numa lane, você baixa. É porque assim, às vezes você por mais que você tenha carta grande no começo, você tem que pensar que as cartas que você vai colocando são sempre graduais, entendeu? É sempre a menor embaixo da de cima, entendeu? Por exemplo, não adianta você colocar um 9, que a próxima você vai poder colocar um 10, e ainda assim você vai ficar negativo, entendeu? Então você tem que pensar, vou colocar um 3, um 4, um 7, um 8, um 10, entendeu? Ele é um jogo da aposta cega, né? Sim. Porque como você não sabe o que tem no deck, nem o que tem na mão do outro jogador, você tem que começar a contar as cartas que foram jogadas fora, você tem que começar... Bom, eu tô aqui com 19 pontos no total, eu preciso de mais uma carta. Só que... O outro jogador, ele já tem as outras cartas que estavam faltando. Ou então você percebe, assim, que aquilo que tá na tua mão não vai ser o suficiente pra completar, porque ele já tá com todas as outras cartas, ou já foram descartadas e não vale a pena comprar. Então você tem que começar a contar a partir disso. E uma coisa que, quando a gente ficou mais esperto e jogamos várias vezes, uma coisa que eu percebi são as estratégias vencedoras são pessoas que não fazem todas as lanes vão melhor. Sim. Né? Claro, porque o cara não multiplica por 2, 3 um negócio negativo, às vezes. Eu? E... E uma outra coisa, quem é mais demorado? Você fica esperando ali, né? Você, às vezes, fica, tipo assim, você vai esperando vir as cartas pra lane que você precisa. Então, quanto mais você consegue gastar tempo, seja jogando cartas no lixo, seja jogando cartas que tem uma lane que já tá resolvida pra você, você vai esperando e vai comprando outras até ir saindo o que você precisa. É um jogo de paciência e é um jogo de quem não sai na louca fechando todas as lanes e depois se ferra. Sim, isso é. E tem isso, né? O jogo acaba quando o baralho acaba. Às vezes, pra você atrasar o jogo, você compra a carta que foi descartada só pra tipo, prolongar a vida do... Sim. Então, às vezes, você vê assim, cara, tem 5 cartas aqui, eu preciso dar um jeito aqui, preciso garantir esses... E o que é legal... turnos, então o cara vai comprando do descarte. É um jogo mega simples, mas como ele gera discussão em questão das estratégias, porque quanto mais você joga, mais afiado você vai estar, entendeu? Isso é bem maneiro. Snake, eu apresentei pra você, eu quero a sua opinião de alguns jogos que eu apresentei, a gente já falou aqui, mas eu queria saber a sua opinião a respeito do Great Western Trail. Cara, que jogo gostoso, velho. Você jogou, né, Xande? Joguei bastante. Cara, que jogo legal, eu queria jogar com mais gente ali, porque a gente tava na série de jogos românticos, então. Sim, só nós dois. É um jogo muito divertido, cara, é um jogo de trilha. É que você vai fazendo um movimento ponto a ponto, né? Você vai fazendo um movimento ponto a ponto, você vai fazendo uma parte de leilão, em que você vai comprando novos bois para sua pro seu não rebanho. É necessariamente um leilão, né? Não é um leilão, mas você tem que começar a pensar, a ter cowboys para você baratear o preço dos bois. Sim. Você começar a comprar upgrades de maquinista, de construtores. Ele tem vários... É um jogo cheio de detalhezinho, mas um jogo simples e gostoso de jogar, cara. Uh-huh. E o que é legal dele é que ele tem um elemento de deck building muito bom. Isso. Né? E ele tem a sacada de que quando você chega... Você vai assim, você sai do seu rancho, vai passando por vários locais, e quando você chega em Kansas, você tem que sempre entregar bois diversificados, pra você garantir pontos, pra você poder entregar eles em cidades específicas, né? Tem que entregar o do Free Boys. Isso. Só peça de qualidade. E é legal justamente isso, porque no meio do caminho você vai fazendo esse deck building, né? Você vai adquirindo novos bois e vai descartando os bois que são, tipo, mais comuns e mais sem graça. E alguns você literalmente elimina da partida pra justamente fazer funcionar essas cartas pra quando você chegar no final daquela trilha, naquela rodada, valer a pena, porque todo esse... boi vai ser convertido em dinheiro. E o dinheiro, você vai comprando novos bois e vai fazendo novas melhorias e assim vai indo, cara. Sim, é como se fosse uma Skinner Box, né? Aquela caixa de Skinner que você tem uma recompensa muito rápida pra você já fazer coisa de novo pra ter uma recompensa e assim vai seguindo. Sim. Isso, pra mim, é por isso que eu queria apresentar pra você pra saber essa opinião, né? E, cara, eu achei legal o detalhe do tabuleiro, assim, que eu parei assim, tipo, nossa... É, tipo, eu não, o Snake vai lá. Era uma parada tão simples, mas eu... cara, que legal, né? Porque você tá atravessando todo um mapa, né? Uma geografia ali. Você sai do canto direito inferior do tabuleiro. E você tem que cruzar todo o mapa até o canto superior esquerdo. E lá em cima é onde que tá Kansas com a estação de trem principal. Beleza. Você tem que pegar, então, os bois dali e levar lá pra cima. Que daí, lá de cima, o trem, ele vai passar... Você vai levar os bois e o trem vai distribuir os bois pras outras cidades, né? E o trem... O trilho de trem volta no ponto pro começo de origem. Do jogo. Sim. É genial isso aí. Cara, é tipo um detalhezinho tão besta, assim, tipo, tá, por que que o cara vai e ele volta no mapa? Não, porque ele pegou o trem e voltou. É. Nossa! Cara, tipo, um detalhezinho besta. É o meu jogo favorito do ano passado, com certeza, porque pra mim foi uma surpresa e é... Por isso que eu fiquei maluco, fui atrás do Mombasa também, do mesmo designer, e muito show. Isaac, mais uma pergunta pra você aí, que eu apresentei pra você, o Orlean. Orleans, sei lá. É aquele joguinho. Você jogou, Xande? Não, esse não, né? Eu acho que eu vi você jogando. Mas você chegou no dia lá que era... É. Joguinho legal de bag building. Sim. E você tem muitas coisas pra fazer, né, cara? Ele é legal assim que... Muita coisa. Ele, você faz diversas novas construções, novas peças você vai pegando, então você vai fazendo também mais uma maquininha de pontos. E foi muito engraçado porque o Snake nessa partida, você vai pegando os marcadores civis, né? Uhum. E o Snake toda hora tava um passo à frente de mim, sabe? Ele, tipo, Carmen San Diego, sabe? Eu tava tentando atrás da Carmen San Diego. E eu perdi. E perdeu, mas é porque eu foquei também nos recursos, né? É, que você fez é legal que também ele tem essa diversificação de foco, né? Uhum. Você pode... Pode dar. É, beleza. É, você pode tanto focar em obter recurso, em fazer construções e pegar os civis, né? Pra fazer essa multiplicação de pontos no final da partida. Ele não é um jogo tão fechadinho, né? Você tem... Muito caminho pra tomar. De tudo. E fazer também os objetivos. Porque tudo que você faz no jogo vai valer ponto vitória. Tipo, as moedas, os recursos, a trilha de conhecimento, a quantidade de estação de comércio que você coloca, né? Uhum. Isso é bem maneiro porque o tabuleiro do jogador é igual pra todo mundo. Ele tem uma parte onde você adquire novos tipos de peças, né? Por exemplo, o barqueiro, o cara que é o diplomata, o acadêmico e tal. E automaticamente você faz isso, você já joga direto na bag. Ele não vai pra uma área de descarte. O que eu gosto dele, entendeu? Que ele vai direto pra bag, então você já consegue meio que planejar o que pode vir no futuro. E dependendo ainda, você pega uma engrenagem que ele funciona como coringa permanente naquela... No determinado local que você precisa gerar um recurso. Então, ele abre várias possibilidades. Tipo, eu peguei ainda uma construção que transformava o barqueiro, né, o marinheiro. Como coringa também. Como coringa de três outras peças. Então, tipo, é muito legal, cara. Começar a fazer esses pequenos combos e... Eu adoro o combo dele, cara. Muito massa. É muito legal, cara. Muito divertido. Eu gostei. E pra encerrar aqui, eu vou fazer duas menções honrosas. Uma é que eu joguei mais uma partida de Twilight Imperium em três pessoas. Eu apresentei pro Gustavo, que eu joguei também o Gaia Project, e também pro nosso patrono, que é o Marlon Braga. A gente jogou lá na Fanbox, durante um corujão, né? E cara, em três, o jogo ainda funciona, só que ele fica muito mais uma guerra fria, sabe? Porque a gente não se ataca. Eu joguei do Baron of Latneff, né? Que é o que você jogou naquela partida em quatro pessoas, que você não fez nada. Você tá falando que em três é guerra fria, em 4, em 6, sempre é Guerra Fria. Porque não, mas, cara... tudo no final. É, exatamente, teve treta no final. E foi uma partida, em 3 pessoas, que durou 2 horas e 40. 2 horas e 40. É errado. Você não. Jogou errado. Não. Não, olha só, deixa eu explicar. Eu tava jogando de Latneff, né, os barão lá. Tinha o Gustavo jogando de Brotherhood of Inn. O Marlon tava jogando de Winu, aqueles que entram de graça em Mechatol, sabe? Que você ia escolher entre eles, lembra? Né? E cara, ele entrou obviamente em Mechatol, daí começou a parte política. A parte política perde um pouco da coisa, até porque são três pessoas, então normalmente fica 2 contra 1. Mas o resto do jogo ainda funciona. O jogo foi muito mais rápido por conta das cartas de objetivo, que todo mundo podia cumprir ali, né? E as cartas de objetivo secreto. Eu consegui pontuar 3 de objetivo secreto e ganhei o jogo. Tanto que na última rodada, o Marlon tava com 9, ele ia passar primeiro, então ele ia fazer pontuação primeiro. E eu tinha que fazer de qualquer forma 2 pontos durante aquela rodada. O que aconteceu? Eu peguei 2 cartas de objetivo que era de combate e minha raça era porradeira. Uma delas eu tinha que ganhar qualquer tipo de combate, seja combate de invasão, combate espacial. Então eu ganhei, fui atrás do cara. O cara usou uma carta pra fugir com as naves dele, mas ele deixou uma unidade em campo. Aí eu entrei e foi o suficiente. Aí foi pra 9 pontos. Aí o Gustavo tava tava ali do meu lado, tava com uma carrier com dois fighters, e eu fui com a flagship, mais umas dreadnought pra cima, e joguei a carta e ganhei o jogo ali, cara. Tá ligado aquele meme lá? Tipo, eu tô te atacando, mas eu já tô perdendo. Mas porra, eu tô tentando me ajudar, eu não tô tentando te ferrar. O cara deixou o boi de piranha, né? Isso. Mas, ah, cara... Deixa eles aí pra trás que ele vai se distrair com aquilo ali, né? Não, mas era o suficiente, era o que eu quero. Eu tive essa oportunidade, então, de apresentar pra eles, então foi bem legal e eles curtiram bastante. E, por fim, eu conheci um jogo que eu não dava nada, mas eu tinha curiosidade, mas ele me surpreendeu. Foi o Sagrada. Sagrada é um jogo abstrato que veio pela Galápagos, né? Eu joguei com o Marlon, a filha dele de 9, 10 anos, uma coisa assim. Joguei com o Gustavo também, jogamos em 4. Ele é o seguinte, você tem aquele tabuleiro onde tem uma gradezinha, 5 colunas e 4 linhas, e embaixo... Ele é vazado, então você coloca uma carta embaixo pra dizer qual que é o tipo de diagrama que você vai ter. Então ele tem algumas regras. Ele faz assim, ó, são 10 rodadas, você vai sempre sacar do saquinho de dados, vai ser o jogador da vez, ele saca sempre a quantidade dobrada de jogador mais um. Por exemplo, a gente tava jogando em 4 pessoas, então era 8 mais 1, 9 dados. Então o que você faz? Você vai escolher essa carta que vai vir embaixo, essa carta vai gerar uma dificuldade. A dificuldade, ela vai te dar umas peças assim que você coloca no seu tabuleiro. Por exemplo, se a dificuldade é alta, você vai ganhar mais peças. Essas peças você pode usar pra usar algumas habilidades que você sorteia pra todo mundo usar. Cada rodada você vai ter, vai ser o jogador que vai sacar os dados, vai rolar, vai ter todos os dados lá de 5 cores, roxo, amarelo, vermelho, azul e verde, né? E você vai ter esse vitral que você vai colocando o vidro ornamentado, que são os dados. E quando você coloca essa peça embaixo, ela vai te dar algumas casas assim, ah, esse local só pode ser número 5, esse local só pode ser dado roxo, certo? E a partir do momento que você começa no local, você vai poder espalhar em qualquer direção, seja ortogonal ou seja diagonal. Então, você vai ter várias formas de pontuação, você vai ter caras de objetivo público que vai pontuar conforme que a galera for fazendo. Ah, vamos fazer. Quem que tiver colunas com dados diferentes vai pontuar 5 pontos. Então você pode fazer 5 colunas diferentes pra pontuar 5 vezes, entendeu? Então você vai colocar nesse vitral. Por exemplo, se você colocou um 2, ortogonalmente você não pode colocar mais 2 do lado dele. Então, por exemplo, se você colocou um roxo, ortogonalmente você não pode colocar roxo do lado dele, entendeu? Você tem que respeitar essa ordem também. Então, as cartas, os dados é bem legal. Então, se eu rolei os dados, eu pego um dado, então vai pro próximo jogador no sentido horário e depois volta no sentido horário até que eu pegue o último dado. E aquele dado que sobra, entre outros, vai pra marcar o turno. E genial. Aí vai o pacotinho pra próximo jogador. Você vai fazendo isso até que acabe as 10 rodadas. Verifica se você colocou todos os dados. A partir do momento que você tem espaço vazio, você vai garantir ponto negativo, né? E você tem o seu objetivo. Ah, se eu peguei dado roxo, todos os meus dados roxos, os números deles vão somar e eu vou garantir essa pontuação no final do jogo também, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho um 5, 6, 7, então eu vou pontuar ali o total de 18 pontos, entendeu? Então, por isso que você vai fazendo essa questão. Mas, cara, eu curti bastante. Foi a única partida e já curti. Quero jogar o azul numa próxima oportunidade pra poder fazer esse comparativo, já que existe esse comparativo no mercado, né? Mas os dois são Twilight Imperium e o Sagrada. Jogaços, cara. Muito, muito maneiro. Um comentário sobre Twilight Imperium, aquela vez que a gente jogou há um tempo atrás, que eu tive que sair no último turno. Aconteceu o que não poderia acontecer no universo. Eu ganhei. E a gente formamos uma aliança. É verdade. Perdemos juntos. Ah, que lindo. Sabe quando você abraça? Você me concede essa última dança? Antes do barco afundar. Exato. Era você os violinistas lá do Titã. É tipo assim, a gente tava num beco assim, né? Falando, eu vou te descer a porrada e tal. Aí de repente chegou um cara no beco assim. Aí a gente falou, peraí, mas quem que é esse cara aqui no rude aqui? É. E era aí, eu, no caso. E aí nasceu essa amizade maravilhosa, mas Rodit, eu ainda vou te pegar na saída. É o famoso ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Exato, exato. Chegamos aqui no final de mais uma partida. Mais uma partida? É mais um podcast, não uma partida. Tá muito drogado, enfim. Drogas. Muito haxixe. É muito haxixe. Mas, enfim, foi mais uma sequência de vários jogos. A gente pode falar alguns deles aqui. Espero que vocês tenham curtido mais uma edição. Lembrando, você pode deixar nos comentários quais jogos você curtiu do que a gente falou. Quais jogos você jogou aí recentemente nessa lacuna entre podcasts e jogatinas, a gente falou, né? Temas, sugestões, críticas. Claro, fica aí sempre à vontade. A conta bancária nossa é... É o PicPay? É o PicPay, aí, ó. Não, então, olha só. A campanha do PicPay, lembrando, é o que alimenta o conteúdo do Jogatina BG. A gente faz conteúdos graças a apoiadores incríveis que ajuda a gente mês a mês lá na campanha do PicPay. Então entre em picpay.me/jogatinaBG. É bem simples de usar e o PicPay você pode usar de outras formas também, além de apoiar o Jogatina BG. É, né? Isso aí. Certo? Mas então, muito obrigado a todos que acompanharam o podcast. A gente fica por aqui. Abraços e até o próximo turno. Beijão. Tchau. Thank you. Let's hop, hop, hop, hop, hop, hop.